está doente, está cansado, e vós o obrigas a trabalhar como se ele estivesse sadio. Naquela hora, ele abre os grandes olhos cegos, ajoelha-se e diz: perdoe-me, meu suave jumentinho. Não era por mal que eu fazia, não foi por má intenção. E naquele instante vai criar o cântico ao irmão jumento e nos ensinar tantas coisas belas. Então a disciplina mais importante é conosco, não com nossos irmãos. Chico Xavier ensinava a disciplina. Mas Emmanuel lhe dizia, quando questionado, na matéria que era mais exigente, era no trato com semelhantes. E o nosso orientador disse certa vez, Nazarino, nas três disciplinas mais importantes, são a disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos, vamos explicar, não é, pessoal? Não é para vigiar o que o vizinho está fazendo, se ele trocou de mulher, se ele arrumou a casa, reformou a obra, não. Vigiar os pensamentos e orai, a fim de não cair em tentação. A segunda disciplina, a disciplina do falar, que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. E a terceira disciplina, a disciplina do agir, fazer aos outros aquilo que gostaria que vos fizessem. Então, Francisco nos ensinou a obediência, a disciplina, a serenidade, a renúncia absoluta por amor de Jesus. Casou-se com a de uma pobreza, atendia os leprosos, saíam os frades dois a dois, como no Evangelho, alguns foram trucidados, assassinados, e Francisco, com a sua incrível mediunidade, porque se Jesus é o modelo e guia da humanidade, o ser mais perfeito que Deus oferece a nós, como nos diz o Livro dos Espíritos, e Jesus era e é o maior médium de toda a história, de todas as épocas, ele que tinha a mediunidade da vidência, via os espíritos da audiência, conversava com eles, levitava sobre as águas, curava os enfermos, mediunidade de